A linha em mantém, cabeceira 120, tá 3145. Puca, daí? Jamo, após Caju. Ah, tá ok. Por 2-0, após pela autorizada descida para 2.000 pés. Autorizado o final do procedimento LSX2 da pista 90, reporte com a estabilidade. Pode ser autorizado o para 2.000 pés. Por 2-0, vai efetuar o localizador de uma marca de estabilidade. Tanner 6314, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 6314, Recife 12685, ou 12545. Azul 2789, solo 58, primeira direita, solo 121, décima 1. 211, azul 2789. Solo, boa tarde, azul 2889. 2789, azul. 125, décima 1. 132, décima 5, 125, décima 1, go 116799. Do next. Julian Fox 2584, confirm your indicate speed. 245 miles. Roger. Tanner 6210, confirme sua velocidade indicada. 270. Gente, a Tanner 6210 reduza para a velocidade de 2509. Tá 3145, decolou 2000, controle de Salvador, 120, decimal 8. 308, tá 3145. Controle de Salvador, tá 3145, boa tarde, passando 1100 na Dael Leda. 3145, contato radar na decolagem, suba via saída Dael para o nível de voo 360. Sobe via Dael 360, possibilidade boa Leda. 3145 após 2.000 pés, autorizado, Leda. Obrigado, após 2.000, Leda. 3145. Vai estabilizar o localizador, pastor 20. Pastor 20, complete o final do procedimento ILS Actuation, a torre na frequência 1.18.95. Vai completar o procedimento aqui, vai chamar a torre 2295, pastor 20. Torre, Salvador, bom dia, boa tarde, pastor 20, está na final estabilizado, tem bastante trabalho. Pastor 2020, traço adaptado, autorizado pelo sistema 0, vento 1.60 graus, 079, ajuste altímetro 1.020. O pastor 20 tem livre pouso na pista 10. Confirme o pátio após o pouso, pastor 20. Pátio militar. Sente. Sonar 6210, desça para o nível de voo 050. 1.60 grau, 099. 1.60, 099, obrigado. 2.06. Viagem da Alfa, 3.0 para mim. Boa tarde, Azul 4206, confirma o horário do plano. É, tá um pouco de peso, 1.45. Viagem da Alfa, ele já subiu, tá? A subida é Tuca, Jamo, Caju. O plano se aparece para mim aos 15, ok? Muito obrigado. Zona 45, chame o centro Recife na frequência 1-3325, alterna 1-2-5-1. 1-3-3-2-5-2-5-1, obrigado. Brasília Foster 584, clear, final of ILS X-ray procedure, report established. Clear, final ILS X-ray, I will call established. Brasília Foster 584. Sonar 6210, após ICAP, autorizada a descida para 3.000 pés, o ajuste 1020. Após ICAP, autorizado para 3.000, 20, solo 07. Autocinar, frequência livre. Opa, Jama 355, Paulo Salvador. Para Guarulhos, você tem a nossa autorização? Afirma, autorizado. Serra Brava, Golfo Romeu, via peso Luno 0, Piraí, Umbate, segue conforme rota do plano. Nível 360, decolagem da piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5555, controle Salvador 120, décima 8. Destino aprovado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita após, da El, Leda, Motiva. Sigo na uniforme do Lu 10 até Piraí, depois Umbate, depois conforme a rota. O transponder 5555 e o controle 1208. Protejamento correto, Oxana 6355, chame pronto para o estacionamento. Chamará a posição aqui número 4. Oxana 6210, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo a Oxana. Brasília on Air Force 2584, establish a localized course, runway site. Brasília Force 2584, complete final ILS approach, contact the dial, tower in 118.95. Tower 118.95, hold on. Channel 6210, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, Channel 6210, obrigado. Approach expect to landing clear scan H1020, Brasília Air Force 2584. Channel 6210, reduz a velocidade para 1909. Vai Na M2110, informa o tráfego que o precede encontra-se 8 milhas com grau de speed de 1409. A gente só redução, na M2110. Air Force 2584, check landing gear, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 09 knots. Roger, landing gear down, locate runway inside, landing clears runway 10, Brazilian Air Force 2584. São 3894, acione identificação via chegada Mares, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, alguma possibilidade de táxi? 3894, mantenha o perfil da chegada, forma ou cancelada as restrições de velocidade. Perfil de velocidade, 3894. Estabilizado, Xanier 6210. CNR6210, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 895, obrigado. Prossiga, Papá Romeu, Papá Serra Brava. Papa Romeu, Papa Sierra Bravo, acione o código 0153, mantenha-se em condições visuais, confirme a altitude que está mantendo. 2-0. Roger, clear vacated runway first tower right, then Alpha, I will call to Delta again. Brazilian Air Force 2584. Xené 6210, avistado, autorizado pouso, pico 10, vento 160 graus, 099. Vive pouso, Xené 6210, obrigado. Serra Barra confirmando o tipo de equipamento. Papa Romeu, Papa Sierra Bravo, confirme se o senhor do plano de voo. Se confirma o aeródromo de procedência. Autorizado no meu peso, Papa Sierra Bravo, ajuste no 020. Zero, taxi Delta. We have the traffic in 10 minutes, seconds to touch. Air Force 2584. Taxi via runway 10. Report runway vacated. Clear taxi via runway 10, I will report runway vacated in the Brazilian Air Force 2584. Azul 4206 na escuta? Primeira direita, solo 121, decimal 1. 211, obrigado. 6210. Vou 060 ou ajuste 1020. Direto para o 060, voo 645, chegada a bom. Da esquerda, Fuca Jambo Cazu. Transponder 5056 e o controle 208, azul 4206. Primeira da VP 217. Ah, Sebastião. Fechamento correto, confirmando portão 03? Afirmo. Chame pronto para estacionamento 4206. Trabalhamos, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceané 62, 1-0 de Brum. Boa tarde, Oceané 62, 1-0. Táxi aprovado via Alfa Chame antes da Táxi Juliette. Alfa Chame antes da Juliette, obrigado. Brasiliana 4-2-5-8-4, Landry Vacation, Red, follow me for a time. Brasiliana 4-2-5-8-4, Roger. Estacionamento pode ser 2231. Tá, Romeu, para passar Sierra Bravo, reporte 206 em Salvador. Estacionamento é 1699, gate 01. Totalmente pronto, é 1699. É, pode ser autorizado? Totalmente pronto, iniciou de imediato. Afirmo. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Azul, 699. Oceané 6210, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do setor. Tá, se autorizar, a gente vai rapidinho, não atrapalha ninguém. O azul 699 dá passagem da Oceané, não tem problema não. E azul 699 pode iniciar, não vai atrapalhar. Ok, obrigado. Azul, muito obrigado. Valeu, amigo. Por nada, vai com Deus também, bom voo. Obrigado, bom voo. Oxanel, o passarelo já iniciou. Puxa, aguarde, mantenha a posição. Ah, vai, mande. Rápida para 2 mil pés autorizado, ajuste no 020. Bono 645, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. 4 mil no 020, 645. Salvador, boa tarde, Sena 143, informação alta. Sena 143, acione identificação, voando Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 020. 050, Alagoinhas intercepta Bonf, 6145. Dois, dois, três, um, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera Torre 1-8-95, PNH 1-0-2-0, segue Embraer azul no travesso portão 4 como número 2. Matinho, seguindo Embraer, Pátio Índia, 295-2022. Alô Salvador, boa tarde, Azul 2591 com a Alfa. Azul 2591, boa tarde, Alfa confere, autorizado, Serra Brava e Tortango, via Golf 677, nível 1-60. Decolagem na pista no zero, curva direita, saída coral. Transponder 5043, controle Salvador 120.8. 2591 autorizado para Vitória, no nível 160 via Golf 677. Decola da 10, primeira curva direita, sobe Coral, aciona 5043 e controla em 208. Perfeitamente o nível? 160. Protejamento correto, azul 2591, chame pronto para o estacionamento. Chamará no Ponte 3, obrigado. O 6355 na Ponte 4, totalmente pronto. Gente, o Xané, mantenha a posição. Mantendo. Para o táxi azul 6909, alterna Serra Brava, Romeu Papá, 0431, 125, bordo. 121. 125, bordo. Direita, via Índia, até o ponto de espera da piscina 0 autorizada, azul 6909, quando lá torre, 118, decimal 95, QNH 1020. Direita, ponto de espera da 10, torre, 118, decimal 95, QNH 1020, azul 6909. Oxalé 6290, direita, portão 09. Então, 09 nível autorizado. Só uma sugestão a nível contusivo. Nessa situação, é vantagem liberar o tráfego que está chegando, que ele já está em movimento, é muito mais rápido, não atrapalha nem quem está saindo, nem quem está chegando, e é melhor para vocês também. Oi, Salvador, azul 6919, tá ficando zero, então tá? Azul 6919, autorizado a linhagem decolada de 0, vento 160 graus, 089. Aline, cola aqui, chama 0, azul 6919. Autorizado agora, o Xinema 355, chama o táxi. Obrigado, senhor. Tem que fazer a chute aqui pro passageiro, obrigado, ele já tá atrasado. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, não pode esperar no azar. Passageiro 2231, não mantém o ponto de espera. Sim. Pegou Salvador, boa noite, o Gol 1869, gente da Alfa no 06, autorização Brasília. Boa noite, 69, boa noite, Alfa confere, prepare Arbor, Elefa, aguardando o código. Arbor, Elefa, aguarda. Voo 1166, aciona identificação, voando para Bog para interceptar a chegada à Mari, desça via para o nível de voo 060, o ajuste 10120. Partindo para Bog, desça via para 060, 1020, 1166. 3894, confirme, estabilizado? Afirmo, agora e aliás. Na 3894, complete o final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Obrigado, 2193. Voo 1645 após pelo, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-Way, reporte com a estabilizada. Desce para 2000, chame estabilizado, voo 1645. É, 1345. está aprovado, até o ponto de espera da Bicho no zero, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, quem é H1-0-2-0. Índia, via Índia, 1-0-6-5, boa noite, 69, copia? Copio, 1-8-9. Autorizado. Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Pedro no 7, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída Árvore Elefa. Transponder 5052, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Brasília 360, via Upper Zulu 17, Arbor Elefa, decolando da 10, primeira curva direita. Transponder 5052, controle 1208, gol 1869. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, gol 1869. Reportará. Romeu, papá, Serra Bravo, controle. Papá, Romeu, papá, Serra Bravo, tem a frequência livre, bom pouso. Uma boa tarde. Pushback acionamento no 8-9. Portal 62, autorizado, chame time, no 8-9. Autorizado, reporte taxa no 8-9. Série 2231, Malim, mantenha 1-0, preparando-se para a decolagem imediata. Mantenha 1-0 imediato para a decolagem. Segmento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 95. 95, 645. Azul 69, 19, super restrito ao nível de voo 320. 320, 69. Essa 21, no Paraná. Pista livre, ajuste de altímetro 1-0-2-0. Prossegue aproximação, 645. Novo quarto, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6-0-9-0. Confirmando azul 2712, chamou cópia? Confirma horário do plano, azul. Ao 00, poderia confirmar a saída prevista? Acabo de receber seu plano, um minuto para cópia. Ah, sim. 050, 1966. Azul 2712, copia? Afirmo. Autorizado, Sierra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 170. Decolagem na pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120, décima 8. Com cheque do trem, autorizado por pista no zero, vento 160 graus, 079. Reposto, embaixo travado, 645. Passarei 2231, decolou 31, no controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, amor. 3212712. Afirmo. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, 2712. 3 horas e 20, Palmas, PLD 176. Boa 1869, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi via Índia, ponto de espera Torre 1895, QNH 1020. Pátio 1, Índia, 1020, Torre 1895. Quando pronto, não 10, gol 1869. Observando passagem do Boeing da Gol após ingresso de Juliette, portão 07, na 3894. Ponto gol, Juliette, 3894. Salvador é o 6210. O Oxan é 6201. É o 6201, olha, por gentileza, eu solicito um outro operador de Tinger. Até agora a operadora não conseguiu acoplar o Tinger e está atrasando, estou muito atrasado. Gente, será coordenado. Ah, ela não consegue operar o que ela tem que operar. Gente. 25251? Negativo. Obrigado, até boa noite. Bom. Claro, 6143 tem referência a fazer a Luna? Será em 6143, mantém a partir da chegada. Mantendo a chegada, 6143. Roma 645, solo 33, primeira direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2 e 9, obrigado, agora mesmo. Salvador, agora 645, está livrando, ingressa Alfa. 45, táxi aprovado via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, importará isso da Juliette, agora 645. Solo 1, pátio 3, azul 2591, puxa acionamento. 79. E que autorizado, ANA e decolar, na 1063, obrigado. Solo azul 2591, puxa acionamento. Presente, boa WhatsApp, obrigado, parceiro 2231. Espera 10. 869, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém 10 no 869. Controle de carregador, CBTR, CBTR, CBTR, CBTR, CBTR. Siga, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Serra, Serra, passageiro da Caju, atenção inicial, é o próximo de Serra, Serra, o último de Serra, Serra, o Rei, está com 5 abordas, agora no corredor forte, 710. Acionado 0275. Sente o Papa Romeu Bravo Serra Serra, confirme. Mantendo 500 pés? Ela 500 pés, tá? Gente, mantém 500 pés em condições visuais na linha do litoral, confirmando. Irá fazer toque arremetida em Serra Uísque e Delta Lima? Afirmativo, toque arremetida depois que sair para a posição no Serra Índia Conhecida. Também Serra Uísque e Delta Lima. Controle Salvador, 1-2-0-8. Salvador, 1-2-0-8, obrigado, ao trabalho. 0-2-1-6-4-5. Livre para o 2, gol 6-4-5. Radar na decolagem, supervia saída da EL para o nível de voo 360. Positivo, via 360. Ah, totalmente visual no setor. Solicita a proa de da EL. Será 6355, manter o perfil da saída. Manterá o perfil da saída, sim, 6355. Está nível gradiente, subindo, passageiro 2231. Confirme, passageiro 2231. Está livre a razão de subida. Afirmativo, suba sem restrições ao nível de voo no 60. No 60, grau. Estabilizou 6143. Será 6143, complete o final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. 895. 1166, após ITAP, autorizada a descida para 2000 pés, o ajuste 1020, autorizado o final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. O gol 1166, autorizado o procedimento X-Ray, reportará estabilizado. Oxané 6355, mantendo a proa 190 para evitar formação. Gente, Oxané 6355, autorizado desvios, reporte por término de desvios. Reportará. Templo ideal para evitar a formação 6355 é 215. 2591, 62 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Rádio 2591, o táxi está aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8-1-9-5, KNH-1-0-2-0. Está livre o táxi, pátio 3, 1 e Índia. Na Índia, ponto de espera 1895, com 1020, Rádio 2591, obrigado, bom dia. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Arbor para o nível de voo 360. Abre via para 360. Autoriza Motiva pro 6355. Já livrou a formação. Primeira nave, chama o controle. É o 6355, se possível, já livrou a formação? Motiva. Mais coordenação, Motiva, né? 6355. Muito obrigado, guardando. Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, reporte em Buraquinho. Vai reportar em Buraquinho, Serra, Serra. Salvador, boa tarde, 6201-2, Chanel, autorização em cópia 380 para o Galeão, tem informação alvo, chama 309. Na 6201, boa tarde, informação Bravo, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Pernambuco 857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da Euleda, Irume. Transponder 5050, controle Salvador no 20.8. Gente, autorizando a sua pro Galeão no 360, decolagem no 0, curva direita, após a decolagem da Euleda, Irume, Pernambuco 857, Moço. Controle 1 da idade de forma 8, transponde 5050, Chané 6201. Protejamento correto, Chané 6201, chame pronto para o estacionamento. Chamaremos, obrigado. Olá, boa noite, Chané 6143, livrou. Boa noite, Chané 6143, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 6143. Chané 2591. Chané 6355, confirme, efetuando o desvio. Mantendo a proa 220, aguardando Motiva. Gente, autorizado o desvio, aguarde para a proa de Motiva. Aguardando a proa de Motiva. Para buscar o momento azul 4206, está na frente. Portão 03, autorizado, chame táxi. Senar 6355, após desvio, autorizada a proa de Pubase. Proa, será que pode soletrar para mim? A Pubase, Pubase, entendido, obrigado, 6355. Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, chame a torre na frequência 118.95. 1295, o Bravo já terra. 2 Salvador, boa noite, sou Papa Romeu, Bravo já terra. Bravo já terra, prossiga. Agora na vertical de Interlagos, para cruzamento do campo. Gente, o Bravo já terra, prossiga na linha do litoral, reporte na vertical de Buraquinho. Vai reportar Buraquinho, já terra. A Azul Bay 591, decolou às 42, controle de Salvador 120, decima 8. 208, obrigado, boa noite, 2591. Salve Salvador, gol 1166, na final da pista 10, embaixado e travado. Gol 1166, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 089. Leve pouso, pista 10, 1166. Via Coral, ponto 60, 2591. Chané 6355, chame o centro de Recife na frequência no 3325, alterna no 251. Foi entendido, 3325 e 1251, senhorita. Afirmativo. Uma boa noite, obrigado. Boa noite. Olimpo 02, acione identificação via chegada Aman, lista para o nível de voo 050, o ajuste chama 020. É controle 2231? Consiga. Próximo WhatsApp, é possível uma coordenação com o centro, a proa do destino, barreiras, após o WhatsApp? Bate coordenação, passaria de 2231. Antecipa, antecipamos aqui, agradecemos. Solo 66, solo 45, primeira direita, solo 211. Gol 1166, solo 45, primeira direita, solo 211. Parede 2231, autorizado da presente por de barreiras. Presente, bom destino, obrigado, 2231. Bravo, Golfo Romeo, via Pesão na 0, até Taubaté, nível 300. Decolagem da pista na 0, curva direita, saída da Eule da Motiva. Transponder 5062, controle Salvador, 120, décima 8. Aguarde para o cotejamento, então 3897. O 1166, ataque aprovado via Alfa, chame S da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, gol 1166. Tá 3897, coteja. Cotejamento correto na 3897, chame pronto para o estacionamento. Azul 4206, estamos com 121 voltas, 3 horas e 20, alterna Maceió. 4206, ataque aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18 decimal 5, NH1 no 020. Direita Índia, quando pronto, 3895, grato com vocês. Boa noite. 2231, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, obrigado, uma boa. Boa. Limpo 02, confirme, que estão me dizendo. Limpo 02, controle. Gente, é limpo 02. boa noite, Azul 4206, pronto. 4206, linha e mantém, cabeceira 10. Ali é mantém, cabeceira 10, Azul 4206. Sou eu, Bravo Charca, já livrou a 28, autoriza a 35. Sou visual com o mesmo, autorizado. Cruzamento da final da 35, reporte vertical do farol de Itapuã. Pra terra. Confirma a intenção após o farol de Itapuã, para que seja coordenado com o controle. Vai fazer toque repetido em Serra Uísque, Delta Lima. Quente. Vai rebocar, o carro a terra. Autorizado, chame táxi, é azul 2712. Autorizado, 2712. Azul 4206, decolou 50, controle Salvador, 120, decimal 8. Obrigado, conselhos. Papai, meu bravo, se a serra no visual. Chame agora o controle, 120, decimal 8. 28 grado, o bravo se a serra. Uma boa noite. Meia, autorizaria a ajuda presente? A sua fechada da saída azul 4206, aguarde coordenação. Aguardando. Controle Salvador, esse é o Papa Romeu Bravo Serra Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Papa Romeu Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte visual com Serra Uísque Delta Lima. Gente, Papai Romeu Bravo Serra Serra, não há tráfego reportar no setor, tenha frequência livre, chame no final do TGL. Tá, chamando no final. Bravo, Bravo, Charlie. Dispatch 1, Taxa Índia. Quando eu te espero, Torre 1, 1-8-3-9-5, QNH 1-0-2-0. Autorizado, táxi em frente, via parte 3, parte 1 no Índia, com espera da 1-0, a Torre 295, azul 2712. Obrigado, boa noite. Boa. Cinco zero dois, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Portão 05, autorizado chamitar. Dois Salvador, boa noite, Azul 2712, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2712, boa noite. Autorizado alinhar, decolar, título 0, vento 160, grau 089. Autorizado a linha de colar, 10-2712. Olha o azul 4-2.